0098, acione transponder 5427, suba conforme autorizado, saída Jão. Já desculpa, acionando agora 5427, chegou o 098, saída Jão. Saída Puca, correção, direto Jão, está presente. 2X, saída Puca, direto Jão, com 098. Solo México, do Mike Fox. Solo solicito o reporte da posição 8 do pátio principal para a posição 14 remota do pátio principal. Sim, tem uma aeronave da companhia em reporte que vai passar a retaguarda. Take reform e informe até. Solo, confirme, por gentileza. Fala, senhor, que informe, continue reboque, informe o terminal, parqueando na posição 4, parte 3. Fala, pela nave da Azul, para a portão 8, confirme o designativo? Não, fala, é o Sam, Mike, antes do informe, solicitando reboque da posição 8 para a posição 14, remota do parte principal. Afirmo, após a passagem do Embraer da Azul em reboque também, está autorizado até 14, aporte ao terminal, Mike, entre em informe. Ok, Mike, entre em box, ciente. Acione a identificação, desça para 3 mil pés. Ajuste 1019, voando túnel. Chame Centro Recife em 1-26-85, alterno 1-25-45. 2-25-45, obrigado, senhor. zona final do procedimento, Gol 1172. Chante Gol 1172, complete a aproximação, Chantei 1185. 895, muito grato, uma boa noite. Igualmente. Salvador, muito boa noite, Gol 1172, já visual, passando o dono. Gol 1172, boa noite, Pouso 0, pista no 0, vento 180 graus, 1210. 180 com 12, delivery Pouso, Gol 1172. 1228, todos informam a chuva leve sobre o campo. Chuva leve, 228. Estou externo, baixado do lado, 228. Chantion 228, complete aproximação, Chantion 1895. Boa noite, Sextano, eu vou 1228. Não, 1228. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 019. Pouso autorizado, pistão a 0, vento 1, 90 graus, 149. Pista molhada. Certo. Um, dois, dois, dois. A informação ali lá está apagada. Obrigado, mas obrigado. Beleza. 228 no solo 25, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes do ajudante. Ok, então, somente para informação, vento aí, próximo arredondamento, 25 nós de traseiro, 190, 225 nós. Sim, obrigado pela informação, do 1221. Pode manter essa frequência e reporte antes da Juliette. Ok, agora a infraero definiu o portão 9 e está autorizado até a 9 via Juliette. Boa noite, Juliette. Juliette, Portão 228, portão modificado, agora é o 04. pergunta, prossiga. Aqui, coordeno com a infra-aero, giro de motores no pátio 3, o solo está ciente, reporte ao térmico. Ok, já combinado. 3520, aciona a identificação. Desça para 2010, ajuste no 019, voando Duna. 5 Sim, gente, bom dia.